maracatsu, maracatsu. Programa Paracatu Zoom, hoje é dia 24, 24 de março, que ano? 2010. 24 de março de 2010, o programa hoje, todos os convidados resolveram entrar em reunião, né? E nós já estamos com uma convidada na linha, é isso? Boa tarde, senhora convidada, a senhora está ouvindo? Eu não tô ouvindo, tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto, bem alto, muito sim, alto. Agora você tá ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Boa tarde, Bel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Elvio não te deixa em paz, né, Bel? Bel Toledo, presidente da Cooperativa Paulista de Circo, acertei? É, mas a gente está se transformando em Cooperativa Brasileira de Circo. Cooperativa Brasileira, o que que significa essa mudança? A gente vai ter agora escritórios da cooperativa no Rio de Janeiro, Joinville e Goiânia. Vamos virar cooperativa nacional. E essa Bel não é fraca, então, né? Eita, Bel, parabéns. Muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Querida, bom, e aí? Pra quê? A coisa vai ficar nacional, né? Vai virar nacional. E o que muda? O que, que efetivamente está acontecendo? Porque vocês começaram a cooperativa o quê? 2005, é isso? É, começamos no final de 2005, com 25 cooperados. Hoje nós somos 400 já, 400 que cooperados legal. E grandes avanços. Tá, e o que a ideia da cooperativa é isso mesmo, né? Democratizar as informações, a negociação com o poder público, gerar trabalho e renda. E a gente tem conseguido também, semana passada fomos aprovados, somos pontão de cultura agora. E o pontão de cultura é onde fica? É, o pontão, o nosso pontão é um pontão diferenciado porque é um pontão itinerante. A ideia é do circo mesmo, a gente vai passando com uma lona de circo e levando profissionalização para os artistas de circo que estão com circo na região e para o pessoal dos pontos de cultura, fazendo intercâmbio. Então vamos ter oficina de iluminação, de trilha sonora, de coreografia, de figurino, uma série de coisas que a gente vai levando no nosso ponto itinerante. Muito bem. E me diz uma coisa, vocês foram, na verdade, eu me lembro dos anos lá de 2003, né? Que o circo não tinha nenhuma atuação, não é que não tinha uma resposta do Ministério, né? Do Ministério da Cultura, através de projetos, etc. Então, como é que está isso hoje, Bel? Depois de 9 anos, como é que está? O circo hoje pode-se dizer que está muito bem de recursos, como é que está funcionando isso? A gente está um pouquinho atrás dos outros que estão mais organizados há mais tempo, mas eu acho que o olhar que as esferas todas do poder público tem para o circo agora são bastante diferentes, né? O Ministério da Cultura, depois que o Mamberto assumiu, tem uma acessibilidade maior, conseguindo um prêmio, um edital, uma suplementação e uma estruturação de políticas mesmo, de ações para poder colocar o circo numa situação mais adequada. No governo do estado de São Paulo também, a gente está fazendo agora de 7 a 11 de abril aí, em Limeira, o terceiro festival paulista de circo, que esse ano nós estamos com uma expectativa de público de 45 mil pessoas. Caramba! Com 65 espetáculos diferentes em 4 dias de atividade. A abertura vai ser com a Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo, com artistas internacionais. E uma variedade muito grande de espetáculos. Espetáculos de circo tradicional, de contemporâneo, moderno, artista. Uma composição bem interessante que a gente conseguiu fazer esse ano. Muito bem. E aqui em São Paulo a gente tem uma atividade já com a Secretaria de Cultura, que é a Palhaçaria Paulistana, que esse ano fizemos o primeiro festival municipal. Então, eu acho que o olhar que o poder público tem para o circo agora já é diferenciado. Nós estamos voltando para o nosso local de origem, que é o Picadeiro Central. Agora, como é que funciona? Eu me lembro de um depoimento que eu fiz lá nos idos, né, que eu achava que é muito estranho, né, estranho, mas muito abandonado, né, de encontrar circos, inclusive no interior de São Paulo, né, que no meio do canavial, sem qualquer tipo de até de receptividade das prefeituras, etc. Como é que isso está hoje, hein? Eu acho que, de uma certa forma, como a gente está se organizando, as coisas estão melhorando. Pode-se dizer que a gente está caminhando. O passo do circo itinerante ainda é bem devagar, né? Porque a gente depende muito das prefeituras e da sensibilidade dos prefeitos, que é uma gama variada aí de atuação. Você chega numa cidade que o prefeito é evangélico, ele acha que não tem que entrar circo, e o circo não tem autorização para entrar mesmo, né? Isso acontece muito. Agora, esse pequeno, esse circo bem pequeno tal, ele está mobilizado, ele está dentro da cooperativa, está se mobilizando, porque eu me lembro, inclusive, que uma época... Alô? Que eu lembro que uma época, inclusive, o primeiro edital que teve para o circo tinha um problema seríssimo, que as pessoas não tinham sequer CNPJ, né? Não tinha SIC para poder fazer a solicitação aí do entrar nos projetos. E essa situação, como é que anda? Essa situação melhorou porque agora nós temos, além da cooperativa, outras entidades que representam. Então você consegue atender o circo pequeno também, né? E agora, no ano de 2008, nós tivemos um edital grande do Ministério da Cultura que distribuiu lonas para circos pequenos. Então foram, pelo Brasil inteiro, quase 60 lonas distribuídas para circo de pequeno porte. E esse ano nós temos a promessa do Juca Ferreira que esse edital vai ser reeditado. Mais 60 lonas para circos pequenos de pequeno porte vão ser distribuídos. E foi muito interessante porque isso foi do Acre até o Porto Alegre, até o Rio Grande do Sul, essa distribuição. Então deu uma renovada nos circos familiares que se estruturaram um pouquinho melhor. É legal. Mas está longe ainda, a gente tem muita dificuldade porque a própria estrutura da itinerância dificulta a organização, né? Tá. E o... Por exemplo, uma questão, a representatividade no interior de São Paulo, por exemplo, pegar aqui que é a nossa praia de cana, né? Nosso mar de cana. Como é que está isso, por exemplo? Tem os projetos da cooperativa que são desenvolvidos aqui no interior de São Paulo, não? Tem, a nossa proposta do Pontão é exatamente essa, de ir no mar de cana e levar a qualificação. Tá, inclusive com essa história do terceiro, mostra o terceiro festival, né? Que vocês colocam lá um número de circo muito grande, inclusive, né? É, e nós tiramos o festival. A proposta não era fazer na cidade de São Paulo mesmo. Tá. Foi um questionamento grande que a gente teve, por que não fazer em São Paulo? Então, porque a gente queria ir para o interior, levar formação de público para o pessoal do interior e também para poder mostrar os circos pequenos que vão estar presentes no festival aí da região de vocês. Tá legal. Bel, você está onde? Você está em São Paulo agora, nesse momento? Nesse momento eu estou em São Paulo, na Avenida Pompeia. Na Avenida Pompeia, e deve ter alguém do outro canto da cidade, é isso? A Fabi está dizendo que está se dando sinalizando, já tem gente na linha. Quem é que está no outro lado da linha? Oi, Elza, Janine. Ô, Janine. Tudo bem, tudo bem. Tudo é meio... bem, você. Você deve estar um pouco assustado, mas a gente está conversando lá na Pompeia, que lugar que você está? Eu tô aqui no Itaim. Tá, no Itaim, lá na Pompeia. Eu tô aqui em São Carlos e lá na Pompeia a Bel Toledo, que é a presidente da cooperativa, antes era a Cooperativa Paulista de Circo, agora a Cooperativa Nacional de Circo, né? Oh, que maravilha, Bel. Tudo bem? Bel... vocês também estão fazendo, a Cooperativa de Música tá fazendo também um trabalho muito legal, que vai ser a Federação das Cooperativas de Música. Isso, a gente parabéns tá parabéns aí para vocês também. Obrigada, Bel. Por que, que vocês querem virar uma coisa nacional, assim? Significa que já está resolvido a coisa do quintal, agora é tomar um âmbito nacional, é isso? Não, aqui não. O nosso caso é fortalecer, né? Peraí, para o ímpar. Tira. O que você joga? Dois ou um? Janine, você vai com fala. Janine vai com dois ou um? Posso ser dois. A Bel é um. Então vai, quem fala? Um, dois, três, já. Fala, Janine. Pode falar, então, Janine. Eu vou. Então vai, Janine. Eu vou. Não, a questão estadual está em processo, né, Elvio? Agora, nesses 7 anos, nós chegamos em 1.500 sócios, temos diversos serviços aí para a classe musical, mas a questão de se juntar com outras cooperativas, que inclusive se formaram a partir do nosso modelo aqui em São Paulo, é fortalecer o movimento em território nacional, conseguir conversas importantes aí com o Ministério da Cultura, pensar políticas públicas em âmbito nacional e fortalecer mesmo o setor musical, né? A gente vai continuar fazendo trabalho no Estado, em relação à música do Estado de São Paulo, mas a gente acha importante ter essa federação para que haja interlocução com outros atores da cadeia produtiva da música, para que a gente consiga aí melhores resultados para os próximos anos. Bel, então quer dizer que aquela ideia né? Dos lá de 2003, 2004, aquelas reuniões, etc. e tal, que inclusive na época acho que o presidente da cooperativa de música era o Zimber, né? O Carlos Zimber, é isso? O Zimber isso. Continua na diretoria, hoje o presidente é o Luiz Felipe Gama e eu sou a vice-presidente da cooperativa. Legal, então quer dizer que lá atrás, quando tinha aquela ideia de tomar o território nacional, então a coisa prevaleceu, é isso? A Bel que acompanhou isso desde o primeiro tempo. Quer dizer que vocês estão conseguindo não só fazer uma interlocução com o poder público, né, com o ministério, com a secretaria, mas vocês estão conseguindo, inclusive, fazer um diálogo com a categoria, é isso? Sim, eu estou indo para Florianópolis amanhã, pelo Rumos do Itaú Cultural, né, falar com a classe musical de Florianópolis. Já tenho conversas bastante adiantadas com o Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente percebe é um movimento muito grande da nossa classe, querendo se organizar em instituições que são autogestionárias, que eliminam intermediários, que propõem um modelo novo, né, dentro da economia da cultura. E essa ideia, que era um sonho em 2004, começa a se realizar e se concretizar mais fortemente, né, 2009 e agora em 2010. Muito bem. Bel, e o circo também está tudo tranquilo? O pessoal está super organizado? Já tem, você falou que tem várias representações já nos estados, é isso? A gente tem representação no Rio de Janeiro, Goiânia e em Santa Catarina, em Joinville, vai ficar o escritório da cooperativa. São três, nós estamos começando com três cidades. Agora me diz uma coisa. Cidades importantes para nós, o circo. Né? Me diz uma coisa, quando participei, né, principalmente dentro do Congresso Nacional ali, na Comissão de Educação e Cultura, né? Quando eu participei ali daquela Comissão de Educação e Cultura, uma questão que se colocava muito é que quando chega na hora da representação oficial, né, por exemplo, dentro de uma comissão, né, do Congresso Nacional, geralmente vai, por exemplo, no caso do teatro, vai para o SATED, no caso da música, acho que, se não me engano, a UNB que respondia por esses debates, né? Hoje vocês já estão dentro desses debates, por exemplo, em relação ao Congresso Nacional, em relação às Assembleias Legislativas? A cooperativa faz parte hoje de uma entidade que chama-se Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, que congrega 28 entidades, e nós estamos então com uma penetração grande. Recebemos semana passada o Paulo Brum para fazer um seminário com a gente dos PLs todos, do governo, PLs culturais, como estão andando, como a coisa está dando continuidade. Daqui a 15 dias, nós vamos ter uma reunião com o Alfredo Malesi, que vem para mostrar para o Conselho o andamento da história da aposentadoria, dos mestres da cultura e tal. Então, através desse conselho, a gente tem um diálogo bem próximo com todas as instâncias, inclusive na Câmara, na Câmara, no Senado e tudo. Tá legal. Bel, eu vou... um minuto só, Janine. Eu vou liberar a Bel, porque a Bel está desde o começo do programa e eu parei ela no trânsito, assim como estou parando a Janine assim também. Assim como eu. Aliás, a minha função é melhorar o trânsito da cidade de São Paulo, né? Então, por isso que eu faço isso. É um prazer, viu, Bel? Vamos ver se a gente depois a gente faz fala. Vou trazer notícias boas suas. Legal. Bel, prazer, e aí... Essa é agora sempre também tem essa pauta de que se já falava lá atrás da tal da união dessas cooperativas que você está chamando, que é uma federação das cooperativas, é isso? A Janine está fazendo a federação das cooperativas de música. Tá, mas essa... negociando a federação das cooperativas culturais, tanto as de música, cultura popular e teatro, dança e tal. Estamos em andamento com essa negociação também. Legal. E agora você então pode fazer suas últimas, seu encerramento aí, suas considerações finais. Aí eu fico com a Janina agora, um pouquinho mais. No sábado é Dia Nacional do Circo, que é aniversário do Piolim, então é uma data forte pra gente, de grande representatividade. E esse ano acho que a gente tem muito a comemorar, porque o circo está caminhando, está se fortalecendo e principalmente se renovando e se recriando. É um grande momento para nós. Muito bem. E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? O nosso é www.circoop.com.br. Circoop. Com dois Os. Isso. De cooperativa. No final. .org. Não, .com. .com.br. Tá legal. Isso. Muito bem. Telefone é 3868-4172. 38... 68 4172. Tá legal. Pessoal que tá ouvindo. Obrigada, tá legal. Um beijo, Bel, e depois a gente conversa mais, porque tem novidade também de Mato Grosso e de Santa Catarina. Enfim, precisamos botar esse diálogo seu aí também nesse circuito interiorano aqui, né? Obrigado, Bel. Um abraço, querido. Janine, e aí? As coisas estão resolvidas? O diálogo com o interior paulista já está tranquilo? Então, nós estamos com planos de brevemente ir para São Carlos, né? O Luiz Felipe está organizando a ida dele para ir, para conversar com o pessoal da música. Logo que a gente tiver uma data, acho importante passar para você. São José do Rio Preto, a gente já tem cooperados no estado todo, né? Mas para 2010 também é um dos nossos planos avançar um pouco mais e criar alguns núcleos regionais pelo interior de São Paulo. Muito bem. A lei, bom, aí tem essa coisa do interior de São Paulo, que vocês falaram, da criando uma federação nacional. Como que é isso? Uma federação. A Federação das Cooperativas de Música do Brasil, né? Quantas tem? Quantas nós temos 5 atualmente, né, constituídas e funcionando. Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Minas Gerais e nós que começamos aí há 7 anos. Né? A maioria das cooperativas vem sendo constituída em 2006, 2007. E tem outras apontando aí no Tocantins, uma possibilidade no Paraná. Estou indo lá para o Paraná também mês que vem. Estou indo para Florianópolis agora. E você comentou com a Bel a questão da representação nacional, né? Na questão da música, desde o ano passado o governo federal criou o Rede Música Brasil, um conselho, né? A partir da feira Rede Música Brasil, a Federação das Cooperativas tem um assento, são 15 entidades que fazem parte. Nessa segunda-feira passada eu estava representando a federação. A gente estava discutindo a questão do Fundo Setorial para a Música, né? E também essa entidade, o Rede Música Brasil, faz também um alinhamento com o Colegiado Setorial da Música. No começo de março a gente teve eleição do colegiado, o Luiz Felipe Gama, que é nosso presidente, foi eleito para o colegiado, então ele também faz parte atualmente dessas discussões nacionais sobre as políticas públicas para a música. Então, como você pode ver, né, da conversa que a gente teve do ano passado para esse, muita coisa já avançou. Muito bem. Bom, eu estou esperando ligar o celular, né? O presidente da cooperativa de dança e o presidente de cooperativa de teatro. Se tiver nos ouvindo, que não pega no rádio aí de São Paulo, né? Por favor, desliguem os seus telefones, que nós combinamos, né? Então, você vai tentar, eu estou tentando aqui, nós vamos tentar dialogar com o pessoal de quem está ligando, o pessoal da dança, né? Com a cooperativa de dança, para a gente contar um pouco das novidades. Janine, agora me diz uma coisa. Vocês, existe um sindicato dos músicos em São Paulo? Existem dois sindicatos dos músicos em São Paulo. Um sindicato, o tradicional, ligado ao OMB, e um novo sindicato que surgiu aí, acho que faz um ano e meio, mais ou menos. Tá, peraí que tá dando uma confusão. Tá, o Sandro, de fato, do Cooperativa de Dança não entrou, mas enfim. Bom, e aí como é que é essa relação? Essa coisa da cooperativa, porque eu me lembro que havia ali, até na coisa da representação junto ao Ministério, né? Uma disputa, né? No sentido de que não gostavam muito da ideia de uma cooperativa estar falando diretamente com o Ministério da Cultura, por exemplo, né? Como é que isso está hoje? Atualmente é uma relação bastante tranquila, inclusive nós somos convidados por eles, para fazer parte das discussões, né? Nós recebemos semanalmente as informações, reuniões e tudo. Eu acho que quando uma organização que é legítima, ela cresce, vai se estabelecendo, né? E ela vai consolidando um novo modelo, a tendência é que as pessoas percebam, né, essa referência e escutem. Você citou a OMB nem parte desse conselho, que é o atual Conselho Nacional Rede Música Brasil, que discute, né, para onde vai o dinheiro do fundo setorial. Então é um panorama que mudou, né? A OMB sempre foi muito questionada, são duas questões, na verdade, né? E continua esse questionamento? Muito, muito. Tem alguns Inclusive aí na região de São Carlos já saiu uma lei que desobriga o músico a apresentar a carteira da OMB para tocar, né? Para São Carlos e região. Essa é uma jurisprudência válida já e tem diversos projetos tramitando nacionalmente para que se desobrigue da utilização da carteira. Essa é uma questão. Então, nós, a cooperativa, temos um posicionamento bastante claro, que é, nós não vemos nenhum sentido em se apresentar atualmente a carteira da OMB para poder tocar, seja lá onde for, né? E uma outra discussão que gera polêmica e que ainda não chegou no consenso é se a OMB tem que acabar mesmo ou se ela tem que ser reestruturada. Esse é um debate que a classe musical ainda está fazendo. Bom, e mais para o nosso quintal aqui, o que está sendo pensado enquanto articulação aqui junto ao interior de formas mais efetivas, assim? Você falou, tem uma reunião em São Carlos, tem uma reunião em Rio Preto, uma reunião e tal, mas o que exatamente a cooperativa está pensando em atuar, em consolidar, ou seja, qual é o rumo aqui? A gente está pensando em ampliar, né, em mostrar, em Santos também, a gente começou uma articulação forte em 2009, para mostrar para essas pessoas do interior quais seriam as vantagens de se entrar para a cooperativa de música em São Paulo. Tá. Então, a gente já tem vários, né, como eu te falei, somos 1.500, mas nós gostaríamos de estender ainda mais os serviços prestados para os músicos que se encontram no interior, com a possibilidade até de ter um núcleo da cooperativa numa cidade que for referência ou que tiver um grupo, né? Ô, Janine, eu vou te cortar que nós vamos conversar com o Ministério que está dentro do avião. Vamos ver quem é que está dentro. Eu posso pedir um favor de trocar de telefone, porque esse meu está acabando a bateria. Então passa o telefone. Eu vou pedir para eu vou pedir para a Fábio ligar para você de novo, a Janine, tá? E ela vai te passar o telefone. Enquanto isso, quem é que está dentro do avião? Boa tarde. Boa tarde, meu senhor Américo. Tudo bem? Tudo bom, Tamoio. Eu ouvi pra rádio. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, querido. Você tá dentro do avião? Tô aqui voltando do fórum, esse Urban World, feito pela ONU aqui no Rio de Janeiro. Fórum o quê? Tem mais, é o fórum urbano das cidades, né? Ah, fórum tá, mundial. Tá. Muito bem. Aqui, que tem mais de 10 mil pessoas. E hoje a gente passou. Caiu. Que pena. O Américo Córdula, é isso? O Américo Córdula é o secretário, né, nacional de identidade e cultural. Liga pra esse aqui, pronto. Tá um desespero aqui, porque todo mundo que a gente combinou, tava tudo certinho, bonitinho, na pauta, todo mundo esperando e tal, né? Só que de repente os caras desligam o telefone, aí tem o outro que tá dentro do avião. Mas enfim, quem tá ouvindo, né? Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui, abrir uma propaganda. A semana passada, né, na quinta-feira passada, a gente lançou na cidade de São Carlos, junto com a Folha da cidade aqui, né, a Folha local, um caderno de arte, cultura e pensamento. Correto? Foi muito legal. À noite, na quinta-feira, muita gente na Associação de Engenharia aqui de São Carlos, tal, foi muita gente presente e tudo mais. E foi muito legal. E aí está começando a dar um retorno, enfim, as pessoas estão lendo, estão questionando, né? Inclusive recebemos um recado aqui, o Estadão que se cuide, né? E que agora chegou Moitará. Muito obrigado, né? Nosso querido Sérgio, né, está mandando aqui, que dizendo que o maravilhoso, o Moitará, etc. e tal. Por que eu estou fazendo a propaganda do Moitará? É o seguinte, é muito simples. A ideia do Moitará, né, que significa, na língua camaiurá, né, encontro, ou seja, troca de ideias, de afeto e fazimento das diferentes tribos. Então, a gente lançou esse caderno, na perspectiva, inclusive, do Paracatu Zoom, e que as pessoas participem desse caderno, né? Que as pessoas escrevam suas opiniões e tal, enfim, que as pessoas consigam manifestar aqui para a gente, tudo isso que nós estamos falando aqui no Paracatu Zoom, comece a sistematizar esse pensamento e a gente consiga, né, fazer uma discussão mais aprofundada sobre a cidade. Então amanhã cedo, né? Você vai levantar, tomar café e tudo mais e tal, e vai na banca e vai pegar lá a folha, e junto com ele vai estar o Moitará, que amanhã vai estar tendo como... O primeiro teve mais um enfoque voltado à questão das artes cênicas, tá? E o de amanhã vai ter um diálogo mais a respeito da música, né? Jabá feito, quem é que está no telefone? Boa tarde! Oi, Elvio, voltei. Voltou, Janine. Isso. Aonde você foi? Eu fiquei no mesmo lugar, a ligação que caiu. Tá legal. A gente tava conversando com o Américo no avião, mas deu um sinal, ele passou perto de uma árvore e caiu. Bem, você tava falando dessa articulação, então, do Junto ao Interior de São Paulo, dos contatos e tal. É, e depois, não é dificuldade, mas assim, a questão com a OMB, né? Que ainda não solucionou, inclusive os grupos aqui de São Carlos estão com o mandato para poder trabalhar, essa coisa toda. Isso, eu mesma tenho liminar, né? É, mandato não, liminar, desculpa, é isso mesmo. A gente tem uma liminar, a gente entra com liminares coletivas pela cooperativa de música, né? A grande maioria está sendo concedido municipal, estadual, em âmbito federal. E a gente acredita que em pouco tempo essa desobrigatoriedade vai ser um fato, né? Como eu disse aí, na região de São Carlos já existe uma lei que não solicita mais a apresentação da carteira. Então, quanto mais jurisprudências a gente tiver, seja por liminar, seja por leis regionais, acredito que isso em pouco tempo redundará aí no cancelamento da necessidade de a gente ter que apresentar a carteira. Tá. Janine, você é música, óbvio, né? Eu sou produtora também, sou cantora. E que tipo de trabalho que você faz? Eu entrei na cooperativa de música porque eu estudo música desde os 9 anos, né? Mas eu organizei uma palestra show, porque eu sou pedagoga também, sou educadora, e comecei a trabalhar com música e pedagogia, né? Então eu faço palestras shows e atualmente faço produção cultural para várias entidades, inclusive para a cooperativa de música. Tá, e o que te levou a procurar uma cooperativa? Exatamente essa necessidade, a primeira, né, que é a legalização do trabalho, né? O músico, o produtor está muito acostumado a comprar nota, né? Existe um mercado informal que cada vez mais está sendo afunilado, e a cooperativa, ela é uma possibilidade de você ter uma empresa que há um custo muito baixo, né? Que você divide os custos com outros músicos, produtores, técnicos de som. E além de ter a possibilidade de acessar a nota fiscal, porque a cooperativa não é apenas uma fábrica de nota, você tem alguns serviços que estão aliados à nota, né? Então, atualmente lá, se a gente emite uma nota, tem todo um serviço de pré-produção que é feito pela cooperativa, um serviço de comunicação, tem toda a assessoria jurídica e contábil por trás. Então, você entra numa entidade, te dá todo um aparato administrativo e técnico para você se dedicar mais para a sua atividade, sim. Né? E eu já conhecia o modelo de cooperativas, não conhecia a cooperativa de música, conheci depois, por um acaso, e eu sempre achei um formato muito interessante, né, para se pensar nessa questão, além de prática, né, mas da eliminação dos intermediários, da democratização de acesso às informações, da horizontalização do poder. Acho que é uma causa muito válida para a gente pensar nos dias atuais. Eu acho que só se envolvendo numa proposta dessa e participando é que a gente consegue a transformação social que a gente fala tanto tempo. Tá legal. Janine, minha querida, você vai ter que continuar nesse trânsito rápido de São Paulo, né? Sim. A gente, você vindo para São Carlos, por favor, porque agora, inclusive, a gente tem um caderno de cultura, né? Toda quinta-feira. Aliás, o caderno de amanhã é especial sobre música, né? Tem vários artigos, a gente, além desse programa, a gente vai ter um caderno agora semanal, sai toda quinta-feira de manhã aqui em São Carlos e na região, né? E eu quero muito a participação de vocês e a gente vai estar trocando as informações. Querida, muitíssimo obrigado pela tua participação, tá? Eu sei que você me mandou um e-mail que eu tô acabando de ver aqui, né? Eu vi, que horas, como é que é? Mas o Paracatu Zoom tem que funcionar desse jeito. Senão não é Paracatu Zoom. Senão a gente... Mas enfim, aliás, você faz parte do Paracatu Zoom já, com certeza, né? Que bom, eu desejo sucesso aí pro programa de vocês, vocês já são parceiros, sucesso pro Caderno de Cultura. A gente está aqui na Cooperativa de Música, o site é www.cooperativademusica.com.br, o pessoal que quiser acessar. Estamos à disposição da classe musical, à sua disposição também, um grande abraço. Tá, é www.cooperativademusica.com.br. cooperativademusica.com.br. Muito bem, Janine, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Muito obrigada. Tem acompanhado aí, maravilhoso, e espero vocês aqui em São Carlos. Quando é a data que vocês estão pensando em chegar aqui? Provavelmente agora mês de abril. Tá, aí a gente faz esse combinado, inclusive, para ter o programa vocês aqui presencialmente. Tá bom? É um prazer, Elcio. Tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço. Tá bom. Bom, agora, pra gente tentar dar uma organizada aqui, porque a Fabi tá desesperada e com razão, né? Os caras tinham combinado de deixar o telefone ligado e não deixaram o telefone ligado, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Pra gente se... Né? Quem está aí no trânsito de São Carlos, uma hora dessa, assim, meio cansado, né? Sem saber para onde ir, ou quer dizer, geralmente tem que ir para casa, né? Então, vai ouvir uma coisa maravilhosa, que é uma música do Tom Zé, que é o nosso, né? Tudo aqui é Tom Zé, mais ou menos, né? Mas ouvir um pouco da história do Tom Zé, de como que é o nascimento, né? Então, vai entrar no útero da mama e a gente vai ouvir uma música enquanto a gente tenta dar uma organizada aqui no Paracatu Zoom. Nave mãe para vocês. Não foi também. Hoje realmente é o dia, né? O primeiro dia do resto da nossa vida. A coisa que vocês estão ouvindo aí deve estar. Bom, e voltando a falar então do Moitará, que amanhã você vai comprar na banca, né? Aí tem nesse um belo artigo sobre o território do Portal da Amazônia, que vocês já ouviram muito aqui no Paracatu Zoom, né? Pessoal de Alta Floresta, pessoal de... Eu vou esquecer do monte de lugar, mas enfim, de Lucas do Rio Verde, de Guaiatã, etc e tal. Eles vão estar com... Tem um artigo aqui do Anderson Flores, né? Tem um artigo amanhã que vocês vão saber mais detalhes, né? Sobre o que é esse portal da Amazônia, né? Principalmente voltado para o teatro. Tem um outro artigo também, né? Do Luiz Felipe Nunes, que é um articulador lá da Associação de Gestores de Cultura do Interior Paulista, da GECIP, né? Que fala um pouco sobre a música, né? Também, não só na GECIP, mas enfim, toda a experiência que eles estão fazendo lá, né? Eu estou aqui enrolando, enquanto a Fabi já achou. Não, está no processo. Aí, na última página, né? Dentro do quadro de aqui mesmo, o Maurício Martucci, né? Martucci, na verdade, o Martucci aqui, nosso querido, né, companheiro, parceiro aqui de trabalho, né? Vai estar contando um pouco sobre o que é viver de música aqui no interior paulista. Na sequência, no itinerário, né, tem o Ney Piacentini, que seria entrevistado aqui, um dos entrevistados, estou denunciando aqui, né? Presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, né? Falando um pouco sobre o teatro, né? Sobre a cooperativa e como é que anda essa articulação em todos os territórios aí. E por último, o Gabriel Guimardi, né? Falando sobre criança e consumo. Com essa enrolada maravilhosa que eu dei, a Fabi conseguiu achar a música e agora vai ficar bonito a entrada. Vamos lá. respirando. Papai, fica frio. Frio, frio, fica frio, papai, frio. Ah, deixa a mamãe encapuçada. Mamãe, mamãe, Paracatuzum. É assim que você ia fazer. Ela estava se esforçando para botar paracatuzum. Bom, gente, de fato, o avião não tem mais comunicação, né? Os demais não conseguem falar, né? E agora a gente está trazendo a pauta para São Carlos, né? Mais exatamente, para uma pauta que a gente está tomando noção do que é. O que é cururu? Senhora Elizabeth Lili, boa tarde, tudo bem? Ela está me ouvindo? Também não está me ouvindo, é isso? Só tava essa. Dona Elizabeth, a senhora está me ouvindo? Não está me ouvindo. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a ler. Tem Bíblia aqui, tem alguma Bíblia que a gente possa ler? Porque hoje realmente a coisa está pegando. Tem alguém que andou fazendo voodoo ou coisa parecida, né? O que está acontecendo? Atenção, Fabi mexe aqui, mexe ali, né? E vai tentar botar no ar novamente, né? Alguém. Esse alguém, enquanto vocês estão ouvindo aí que está uma bagunça desgraçada, né? Ela já perdeu. Alô, gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo hoje com a gente? Nós estamos meio perdidos, né? Ou seja, aqui a coisa está difícil, porque as pessoas estão na linha e 2 minutos depois elas não estão mais na linha, né? Então nós vamos de novo tentar. Então vamos lá, diz com o número, né? Vai tentando, já estava na linha. Quem? Ah, já tinha 2 pessoas na linha que não está entrando. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Hoje é o dia, o primeiro dia, que a gente vê como as coisas estão difíceis, né? O mundo está diferente. E a gente vai tentando. Pronto, já está na linha. Não está. Já está. Não está. Atenção, você que está aí ouvindo esse programa que hoje, mais do que nunca, está bastante esquisito, né? Atendeu. Não atendeu. Está chamando, chamando, né? E chama, e não vem, aí a pessoa foi no banheiro, está nervoso e tudo mais. Não, está chamando um tantão e não atende. Ou seja, alguém, por favor, que lide com essas coisas diferentes, por favor, vai lá e limpe, né, esse terreiro, porque a coisa está feia, né? Ou seja, não sei mais. Atenção, agora tá. Não tá. Então nós vamos fazer o seguinte, para o público não ficar ouvindo esses absurdos, a gente vai vir mais uma música qualquer. Vamos lá. Balança. Atenção, vocês continuam ouvindo, mas pelo amor de Deus, fique atento aí depois que nós vamos. Alguém vai entrar de algum lugar nessa linha, tá bom? Então vamos lá, já botou uma música. Qualquer uma música que seja música. Caiu, não caiu, voltou. E aí, você tá aí, Lili? Oi? Eu não acredito. Tá me ouvindo agora? Não acredito. Então quer dizer que as coisas, você está aí, tem certeza que você está aí? Tenho, absolutamente. Que aconteceu? Elizabeth, senhora Elizabeth, afinal de contas, o que a senhora faz? Que a senhora não sabe, mas a senhora é o segundo momento dessa pauta, que é para falar sobre cururu, né? Você está ao vivo já? Já estamos, todo mundo está te ouvindo, a cidade inteira está te ouvindo. Ah, que ótimo. Querida, diz lá, você veio de São Paulo, né? E isso, veio estudar o cururu, é isso? Verdade, eu sou de São Paulo, vim estudar Ciências Sociais em Araraquara, né? Isso já tem 10 anos. E no decorrer dos meus estudos, eu fui estabelecendo contato com o cururu, que já é uma modalidade de canto popular, né, do rural. Mas eu tinha, né, na minha história de vida, minha história de infância, a presença da viola muito forte, que é uma das marcas do cururu, né? Então aí começou o interesse pela pesquisa. Tá, e começou lá na ciências sociais, você falou isso na graduação. Isso, durante... É, na verdade no final já da graduação, né? Então eu comecei a pensar e estudar o cururu no mestrado, né? No meu mestrado, que começou em 2006. E me diz uma coisa, o que é cururu? O cururu, ele é conhecido na região do chamado Médio Tietê, que a gente fala, que é a região de Sorocaba, Piracicaba e cidades ali que permearam a ocupação do Médio Tietê, do Rio Tietê, na verdade, né? Sim. Outras cidades pequenas também, como Conchas, a própria Tietê, Laranjal Paulista, toda aquela região ali, até em Botucatu também se encontra. E é uma modalidade de repente paulista, né? Ele prossegue esse sentido aí do Rio Tietê até o Mato Grosso. No Mato Grosso a gente também encontra um cururu, mas ele tem algumas variações, não é tão... ele é diferente do cururu que é praticado em São Paulo. É um desafio entre dois cantadores e é acompanhado pela viola. Tá. É uma espécie de repente, mas isso começa aqui ou quando? Olha, é bem difícil, viu, datar, assim, ter uma data estabelecida. O cururu, ele foi muito associado, né, e assim, as minhas pesquisas também vão um pouco nesse sentido, de pensar o cururu enquanto uma manifestação que foi fruto do processo de catequese indígena. Então, a gente, assim, pensa no cururu a partir do momento histórico do final do século XVII para cá, né, até hoje, assim. Claro que no começo não era... precisamente o cururu que a gente conhece hoje, mas a presença da viola, né, que é um instrumento da herança árabe, da ocupação árabe na Europa, já veio também para o Brasil, né, no período colonial. Então, a gente costuma pensar, pelo menos é o que eu tenho, né, pensando, é que o mote, né, e o contexto que o cururu surgiu é a partir da catequese, então, assim, mais precisamente final do século XVII, começo do século XVIII, por aí. Tá, e não tem o padre Anchieta nesse roteiro também, não? Tem, né, o padre Anchieta, inclusive por conta dos autos teatrais, né, que ficaram, os autos eram uma forma de tentar convencer via metáfora os indígenas da condição... que no caso não seria a condição cristã, né? Porque eles têm uma outra cosmologia, eles têm uma outra concepção de mundo. E aí, nesse sentido da catequese, o cururu, ele foi sendo criado a partir exatamente dessas metáforas. Se você observar no cururu, nunca um cantador se utiliza diretamente das palavras para falar aquilo que ele precisa, né? Para o seu adversário. Então, ele se utiliza muitas vezes de metáfora. E o objetivo é fazer a plateia rir muitas vezes, né? Embora tenha uma dimensão que está muito vinculada também à festa do Divino Espírito Santo na região e o catolicismo popular, né? O catolicismo popular, como a gente conhece, tá, né? A religiosidade cristã católica. E me diz, hoje tem alguma representação, algum grupo que faz cururu? Como é que funciona isso? Tem. Na região ali, eu gosto de falar da região porque são várias as cidades, né, que o cururu está presente. Numas, talvez você encontre menos cantadores, tem muitos cantadores que já têm uma certa idade, né, estão acima dos 60 anos. Então, assim, o grupo que eu acompanho é o grupo de Sorocaba, que é um dos, que tá, que, né, onde está presente um dos cururueiros, assim, que são mais renomados no momento, que é o Cido Garoto, um curureiro que está aí tocando o cururu. Inclusive, ele dialoga com a internet, então ele põe na rede quando está rolando o cururu na região, promove alguns encontros, faz shows, viaja aí pelo país e tudo mais. E tem alguma coisa de dança ligado a isso, não? Olha, eu gosto de pensar o cururu enquanto uma performance, mas não necessariamente enquanto uma dança, né? Porque tem toda uma ritualização do cotidiano, da vida, tem toda uma reverência ao universo do sagrado, aos santos católicos, né, ao Divino Espírito Santo. E isso implica uma certa devoção, né? E também uma série, é como se fosse uma espécie até de ritual sagrado, muito embora também a gente encontre o cururu num contexto urbano e muitas vezes até em alguns lugares que são considerados profanos. Mas enquanto dança, se existiu, alguns folcloristas dizem que no começo o cururu também era pensado enquanto dança, mas isso é uma controvérsia muito grande. Alguns falam que o que existia no cururu que era dança não era propriamente o cururu, né? A professora Julieta Jesuína, que foi que estudou o cururu, inclusive levou um cururueiro famoso, o Manezinho também, que ainda está vivo, também está atuando ali na região, levou para a França, porque ela pensa o cururu a partir de uma... do trovadorismo, né, da herança do trovadorismo que né, trazido para o Brasil por conta da viola. Então seria uma forma de repente, mas também uma forma de trova, né, nesse sentido. Então, assim, é complicado pensar o cururu enquanto dança, porque não tem ninguém que estudou o cururu, nenhum folclorista, nenhum estudioso que deixou, e não tem nenhum registro, assim, de que seria propriamente uma dança. O Mário de Andrade, às vezes, fala do cururu enquanto dança, mas se você for olhar o cururu hoje em dia, eles não dançam, né? Mas eles encenam, vamos dizer assim, né? Se colocam em cena. E qual é a importância dessa... Qual a importância desse... A Fabi me botou um relógio enorme na frente aqui agora. E qual a importância desse resgate do cururu, por exemplo? O que te levou a fazer essa pesquisa? A gente já falou agora assim, mas por que trabalhar com ela? Qual o sentido desse resgate do cururu hoje? Olha, são vários, né? Eu acho um pouco complicado usar até a palavra resgate, porque eles não foram sequestrados. Mas, enfim, pensar manifestações culturais populares que muitas vezes não estão dialogando, ou embora estejam dialogando com uma lógica que é dominante de homogeneização da cultura, também se colocam enquanto uma diferença, então enquanto alteridade, então enquanto expressão política desses grupos, né? O caipira foi extremamente estigmatizado, né? Inclusive na literatura, a gente tem uma concepção, as pessoas quando falam de caipira falam de uma maneira pejorativa muitas vezes, né? Até quanto piada. Então acho que até para desmistificar, né? Não que, claro, não tem nenhuma pretensão nesse sentido, mas assim, uma pequena contribuição para que as pessoas possam observar a diferença mesmo, né? E como o Brasil é rico dessas manifestações. E muitas vezes elas estão colocadas num patamar que deveria ser muito melhor, né? Esses grupos muitas vezes não têm apoio nem para reproduzir a sua própria arte, porque eles são artistas, né? Acho que é isso, assim. Pensar dessa maneira. Muito bem. Você vai estar falando e vai estar apresentando isso na terça-feira, isso, às 7:30 da noite, na Oficina Cultural. Exato. Né? Tá? Quem tiver a fim de aparecer para, né, e trocar também, né? Porque muitas vezes, né, pesquisar e pensar as coisas não é um exercício só da gente, né, que vem só da gente. A gente também precisa das outras pessoas, né, que queiram conversar e pra gente aprender mais também. Tá, e junto com a gente, então, vai estar o Renato, né, o Caboclo, com a viola, o Rainer Britos, né, com também uma viola, Renan, com a sua flauta, tô esquecendo de alguém, Fernando, Dagoberto, pessoal do teatro, né, e, enfim, então tá todo mundo convidado, ou seja, Oficina Cultural, 19:30, ou seja, 7:30 da noite, para falar sobre o cururu. Bom, mas aí você agora está indo para uma outra fase dessa pesquisa, é isso? É, na verdade agora eu estou voltando a campo, né? Vamos dizer assim, que é o linguajar que a gente usa nos meios acadêmicos, mas eu vou fazer uma visita lá para o pessoal no domingo, agora que vai ter um cururu lá em Sorocaba. Inclusive a TV a cabo lá, a NET também grava os programas também, para quem, sei lá, de repente tiver interesse, tiver acesso. Tá. Vai ser no Clube Barcelona no domingo à tarde, que é quando eles costumam se reunir lá. Então eu tô agora numa fase que eu tô voltando a visitá-los, vamos dizer assim, que eu tava um pouco distante. Tá. E você sabe que tem algumas pessoas que não leem e-mail, né? Ah, é? É, porque a gente combinou, inclusive a gente tinha uma gravação hoje às 7 horas da noite, né? Que a gente ia fazer uma segunda gravação do programa, e algumas pessoas não leram o e-mail e chegaram aqui com viola e tudo. Louco. Vamos ver se ele pega a viola, por favor. Ele vai pegar a viola e vai falar um boa noite para você, né? E para todo mundo que está ouvindo, né? Um programa Paracatu Zoom, né? Ele está bravo comigo. Se vocês conseguirem imaginar, né? A expressão do rosto do rapaz. Mas vamos lá, vamos ver. Vai. Boa noite. Com uma cara de bravo, né? Chegou. Você leu o e-mail que nós combinamos que nós vamos gravar esse programa na semana que vem. Semana então, que vem. Ele não leu, então ele chegou, então ele vai fazer um finalzinho do programa. Ah, ótimo, gente. Ah, mas nossa, isso é ótimo. Então vamos lá, vamos ver. Se ele... Tem o quê? Eu não tenho e-mail na minha. Não tem e-mail, cara. Não tem conexão com a internet. Não tem conexão com a internet. É caipira. É caipira, meu. Você não é à toa que é caboclo, né? Boa noite. Renato Caboclo, né? R. Caboclo, que mandei o e-mail certinho e tal. O senhor também está nessa roda. A Lili está contando um pouco do que ela vai falar, do que está acontecendo e tal. E aí, a gente tem quanto tempo, Fabi? A gente tá nos tempos, já entramos em avião, saímos de avião, caiu a ligação, entrou, tá, uma, né, tá do jeito que eu gosto do Paracatu Zoom, né? O senhor vai tocar alguma coisa para nós, então? Vamos ver. Eu pego de surpresa aqui, vou tocar uma viola simples para você. Vamos ver o que é uma viola simples, por favor. Pintado. Assim, o programa Paracatu Zoom, que vocês vão ouvir o Renato, né? E mais o Harner no dia 7, no dia 7 de abril. Nós vamos gravar esse programa, já está gravando esse programa, já gravou uma parte, e o Renato vocês vão ouvir na íntegra no dia 7 de abril. Obrigado pela sua presença, Lili. Elisângela, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Então tá reforçado o convite, terça-feira, 19h30, na Oficina Cultural. A pauta é sobre o cururu, inclusive vai estar o pessoal com a viola, enfim. É a presença de quem quiser, é aberto. Quero agradecer principalmente o ouvinte, porque hoje foi um programa que, se vocês assistirem, nós vamos ter vídeo daqui, né? Do nosso estado. A Fabi tá acabada, porque hoje teve violeiro, que violeiro tá ótimo, mas teve gente do dentro do avião que acabou saindo, né? Teve gente dentro do trânsito de São Paulo que acabou não entendendo, então foi uma bagunça. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, né? Principalmente do ouvinte que ficou aguentando todas essas histórias, mas acabou de uma maneira maravilhosa. Muito obrigado, Lili, muito obrigado, Renato, tá? E dia 7 de abril a gente volta com essa pauta. A semana que vem a gente vai falar sobre Celestin Frenet, sobre educação, né? Então essa é a pauta da semana que vem. Um grande beijo para todo mundo e tchau! Até quarta-feira! Para catsum, para catsum, para catsum.